Uma capirua, suo, asue. Uma capirua, asuo, asue. Uma capirua, suo, asue. Uma capirua, asuo, asue. Leio, leio, leio, u capi, asue. Leio, leio, leio, u capi, asue. Uma capirua, asuo, asue. Uma capirua, asuo, asue. Uma capirua, asuo, asue. Uma capirua.